Back 980 airborne 38 contact control 119 decimal 8. Switch. Control American 980 2000 for flight level 350. American 980 radio contact, class back level 350, Puka Departure, Papayan inform Charlie Alpha Departure. Okay, we're climbing to 350 and say the rest, American 980. Alpha Vitor Juliette autorizado a alinhar, é poste pronto para decolagem, pista no 7. Puka Departure, Aracaju Transition. Okay, Puka Departure, Alpha Charlie, Juliet Transition, American 980. Salvador, voo 923, pushback acionamento, gate 4. Autorizado, portão 4, chame para ataques. Chamar ataques. Vitor Juliette autorizado a colar pista no 7, vento 160, grau 08 nós. Força Aérea 2283, ação de identificação. Autorizado chegada a BOMF, reporta no ideal de descida. Gente, Força Aérea 2283, desça e mantenha nível 050. Descida para 050, Força Aérea 2283. Força Aérea 2283, já vou visual na rota. Força Aérea 2283, vou ir na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada BOMF. Força Aérea 2283, informo clareza intensidade 2. Controle, muito bom dia, Alfa Victor Juliette, decolado da 17. Papatango Alfa Victor Juliette, suba para 1500 pés, mantenha-se em condições visuais, reporta no través do farol da barra. 1500 pés, reportará no farol da barra, sob condições visuais, Alfa Victor Juliette. NH0, call Recife Center 126.85 or 125.45. Okay, we're switching to 12685 American 980, thank you. Para táxi Gol no 923, 49 a bordo, 4 horas, ao Terno Galeão. Olha a torre 183 e o ajuste no 0, 16, Gol 923. Ponto perto da Charlie, 283 lá, Gol 923, evitante. Torre, bom dia, Gol 1923, ponto de espera da 1-0. 1-923, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 180 graus, 109. Alinha e decola no 0, Gol 1923. Uno 923, decolou aos 45, chame o controle, 119, decimal 8, tomou voo. 098, obrigado, bom serviço. Trulli, Salvador, Gol 1923, bom dia. Gol 923, contato radar, decolagem, suba nível 400 na saída da El Transondiné. 400 da El Diné, Gol 1923. Solicita da Elda presente o Gol no 923, para evitar a formação. Autorizado, Gol 923, voar direto da Elda. E direto da Elda, Gol 923. Centena, aguarda copo. Sim. É para a Momo Vatap, senhor. Afirmativo, confirma FAT 1? Tio 3, senhor. Corrigir, FAT 3, afirmativo, estou ciente, aguarde copo. Agradecido. Controle Salvador, o Alfavita Juliette pode descer 1000 pés para evitar a formação. Muito obrigado, Juliette, mas mantenha-se 3 milhas afastado então da orla. Alfavita Juliette. 1 mil pés, 3 milhas afastado, Alfavita Juliette. Romeu Juliette está a quantas milhas afastada da orla? 2 milhas, afastando para 3 milhas. Se mantenha-se afastado do setor, Alfa Victor Juliette. Vai manter-se afastado, Alfa Victor Juliette. Sierra 2283, reautorizado 3.000 pés, QNH 1016. 1016, autorizado 030, Sierra 2283. O solo Salvador é o TAM 3663. 3663, confirme nível Guarulhos. É o 360, você pode mandar um operador de finger aqui no 5, o alarme do finger está disparado aqui e ele está com movimentos erráticos. Ou coordenação estante. Muito obrigado, 360, está tomando escuta. 923, acende identificação de lance. Salvador, bom dia, 3304 da TAM. 3304, só um instante para cópia. Na sua escuta. Salvador, de Papatango, Oscar Bravo Eco. Então, 3663 tem um estimado para pushback? Está na escuta? Paulo Papatango, Vitor Maquebec. Chegou no 92, eu tenho identificação de lancha. Nível 390, agora de chegada mais. Alô, Palbatano, Vitor Maquebec. Aguarde. 2, 3, 4. 4, 5, 2, 8. Você me chamando solo, prossiga. É no 401. Ok, será autorizado no 1500, ok, devido à restrição do corredor Axé. 1500 pés no corredor, aguarde cópia. Certo, Mike Beck. Aberto no 401, no cópia. Prossiga. Está autorizado Lapa, uma centena, via Whisky 42, decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Vatap, controle 119, decimal 8, transponder 5435. Rápido, aprovado Lapa, uma centena, Whisky 42, após decolagem da 10, curva à esquerda, perfil Momo Vatap, 5435, a confirmar. Após 398, ponte para 6830. Tá correto, 5435, chama pronto. Pronto para sanamento, tá feito. Tá autorizado, chama táxi. Solo, Papatango, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, prossiga. Autorização, Serra Mal, vendo o uniforme Tango. Confirme o horário, o nível e a radial ideal para saída do Oscar Bravo Eco. às 11h55, o nível 080, radial 310. Sim. Rádio cópia. Bravo Eco, tá em que pátio? Tá na casa do BPA, então. Roda 17, aguarde coordenação. Aguardando. Decola da 10, direita, gole, transição, fito, 198 controle, 5445 transponder. Autorizado Brasília, 360, uniforme Zulu 7, decola da 10, cumpre gole, fito, primeira curva vai ser à direita, 198 controle após, 5445 no transponder, o 3304. 3304, chame pronto para puxa, Samaranessa. Samaranessa, grato, 3304. Positivo, vamos fazer o seguinte, daí o senhor parte para Paripe e ingressa no Interlagos e posteriormente Corredor Forte. Afirmativo, grato. Paripe, Interlagos Forte, Alfa Vita Juliette, agradeço. Positivo, o senhor pode inclusive manter a altitude de 1000 pés. 1000 pés. Vitor, Mike Quebec? Mike Quebec, só um instante. Condição de voo 2283. Ok. Ah, condição de voo. Visual. Ok, visual, vamos prosseguir até 2000 pés. Autorizado 2000 pés, Força Aérea 2283. Afirma. Força Aérea Brasileira 2283, controle Salvador. É, a partir do 00, ou seja, daqui a 45 segundos, é, a gente vai ter o deslocamento da cabeceira em 1200 metros, ok? 3454, deslocamento da cabeceira em 1200 metros. 3454. Oceano 6311, no Salvador. Na sua escuta, prossiga Ciente da Lima. Seguindo, vamos descer para 3000 pés na via chegada Bonf com 1016, cabeceira deslocada 1200 metros. Paciente, desce para 3000, via 1200 metros, deslocamento da cabeceira, chama 63 ou 9. Valença 0161, no transponder, 1862 a torre, 1935, controle, Quebec. Juliette Bravo Delta, aguarde. Paulo de Baiteiro fazendo ONU, faz início de táxi com 09 de POB, autonomia 5 horas e 30, alternando conquista. Ótimo, 401 está autorizado para seguir via Kilo e Delta. A cabeceira 10 agora deslocada no 1.200 metros. Na Delta, chama a torre 183, o ajuste é 10017. Sim, Matinho. Kilo na Delta 183, 500. Leira que livra pelo para a Duna, 2 mil pés. Aviso o alfa tráfego, o alfa vento atendendo. Gente. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado a adicionar reporte pronto para o táxi. Confirme, pátio. Pátio 4. Gente, reporte para o táxi. Vai para o táxi, Quebec. Escuta. Obrigado. Ok, confirme se tem condições de decolagem até os 15. Confirme se é estimado para push. E mais 5 minutos. Sim, tipo, se não decolar até os 15, só poderá decolar dos 30 aos 50 após. Tá ok, tô certo. Tá pronto a cópia? Pra chegar. 360 autorizado Guarulhos, a Peruísque 50, decolada 1-0, curva direita, saída da El, transição Diné. Controle 1-9, decimal 8, 5440 no transponder. 360, Guarulhos autorizado, né, por 50, decolada 10, pista, com curva direita, da Eldiné, 198-5440, transponder, 3663. Chama para pushback e acionamento. Chamarei. Que é o próximo da cópia, só um instante. No 401 decolou ao 02, chame controle 119.8. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Aperto 2.3. Ok, livre aproximação, cheque o trem, chame a torre 1.183. Os 2.83 recebeu? 2.83, chamar a torre 1.18.30. Bom dia, Baetel 401. Baetel 1401, meu cordial, está em contato, radar, câmbio. 01. Oceano 63, 11, desça para 2000, autorizado aproximação. Para 2000, Oceano 62, 63, 11. Autorizaria para onde, Duna? Negativo. Ah, ok, então descendo para 2000 pés, Oceano 63, 11. Gente. Cabeceira deslocada 1.200 metros, tráfego avistado, aguarde eixo da 1.0 livre. 3.2.2.3, aguarda. Correu, o Mike Quebec, né, Adriano? E também o Quebec autorizado a decolar para o sistema 7, confirme, inicia... E também o Quebec, corrigindo, mantém a posição, aguarde para decolar. Aqui, Quebec. Área 2283, cheque trem autorizado, pouso pista 10, vento 170 graus, 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Área 2283, tem embaixada travada, está ciente da cabeceira deslocada. Proa 010, está limitado pelo localizador, desça para altitude de 3.000 pés. 010, localizador 3.000 pés. Exatamente nessa proa temos uma formação, senhor. A possibilidade de ser a proa 035 ou menor que a proa norte? É, o senhor vai ter tem retorno de informações a partir da sua aeronave, obviamente. Qual a distância? É 7 milhas e meia o núcleo dela na proa 010. Ok, no máximo 3 milhas e meia só vai girar direito. Perfeito, muito grato. Assumindo a proa 010. Atingindo 3 mil, Baetel 401. É 2000 pés, autorizado a aproximação, aguarde transferência. Altura 2, altura 0, gente. Cisma tem 3000, Abaetel 401. Oh, perdão, Abaetel 401, liberado a restrição, suba para o nível 100. Preciso para uma centena, 01, obrigado, senhor. Autorizado 080 Petrolina, direto, decola da 17, esquerda, Momo Alvo direto. 119.8.5433. Localizador, chama estabilizado. 060, localizador, reportagem estabilizado. 32, bom dia, o controle 198, se chame a torre 283 para prosseguir, confirme 2 a bordo. 454. Ativo, chama a torre controle. Abaeté 1401, voo direto, câmbio. Direto Vatap ou Lapa, senhor? Direto destino. Senhor, direto Lapa, muito obrigado. Qual o seu estimado para pouso? 1-3-30. Ah, ok, anotei. Portaer 63, 1-1, está no curso, visual com a pista. Positivo, em aproximação, cheque o trem, chame a torre 118 decimal 3, Oceano 63 ou 1. 183, até daqui a pouco, chame a 3 ou 1. 205, chame o controle 119 decimal 8. 198, Quebec. Salvador, via chegada a mar e desça para altitude de 2000 pés com ajuste 10 no meio. Quem desce via mar para 2000 pés, 10 no meio, gol no 888. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 63, 1-1, tá na final, baixando travando. Oceaner 63, 1-1, tráfego avistado, continua a aproximação, informo, cabeceira deslocada 1.200 metros, aguarde pista livre. Sente, deslocamento de 1.200 metros, aguardando pista livre, Oceaner 63, 1-1. Salva Quebec, Oceaner 0161, cruzando 700 pés para 1.500 para Valença. 1.500 pés para Valença, confere? Ah, sim, irmão. Livre. Para cruzar a 1028. Confirma, no localizador. Livre aproximação, cheque o trem, aguarde transferência, TAM 3454. 3454, aguardando. Tiana 63, 1-1, confirmando o trem de pouso baixado travado. Afirma, senhor, baixo travado. Autorizado, pouso, pistão 0, vento 1, 970 graus, 09 nós, Xané 63, 1-1. Livre pouso, Xané 63, 1-1. Acaba, após Sorocaba, para Alfa 3, 1-0. Decola da pista no 0, curva à direita, saída gole, transição 11. Controle 1, 19, decimal 8, transponder 5.